Seja todo mundo muito bem-vindo pela quinta vez ao PuxaCast, o podcast do Puxa Cachorra. Eu sou o Vinícius dos Santos e eu tenho aqui em companhia via Skype com o microfone funcionando direito dessa vez, Arthur Malaspina. Olá pessoal, aqui é o Arthur Malaspina e eu vou explicar para vocês qual a diferença entre um atendente da Telefônica e um atendente da NET. Do outro lado do Skype a gente também tem Fábio Jerônimo. Olá pessoal, tudo bem? E eu não tinha ideia do que falar desse podcast até então, mas eu me lembrei de alguns produtos muito divertidos que só compras por telefone podem proporcionar para você. A gente também que hoje tem aqui o convidado pela segunda vez do PuxaCast, o nosso amigo Vitor Caparica, dono do segue-tiroteio.com. Vitor! Mas não ligue agora! Se você for um dos primeiros 100 clientes, você receberá inteiramente grátis. Eu fico imaginando que deve ser uma loucura esses telefones, né? Tipo, milhares de pessoas ligando, né? Você sabe que eu já penso ao contrário, né? Acho que ninguém liga, por isso que eles insistem tanto. Eles inventam uma promoção cada hora mais maluca, né? Porque, afinal de contas, se você for um dos 100 primeiros, além do Auri Shine, você leva o Auri Shield. mas não é só isso! Sabe o que você vai levar também? Aquele spray de areia pra servir pra alguma coisa, essa porra desse Auri Shield. E um certificado de otário. Quem manda comprar essas bosta, né? Por acaso, você vai tacar fogo com maçarico no seu carro pra testar o Auri Shield? Poxa, eu adoraria. Bom, a gente, o PuxaCast de hoje chama Quer Pagar Quanto? Em homenagem a Casas Bahia. A gente começa o PuxaCast, eu tive a ideia pra falar de comércio, porque o pessoal do Facebook tá acusando o Puxa agora de ser um monte de vendido, porque a gente vai fazer uma parceria com o R7. E eu queria dizer só duas coisas pra vocês. O primeiro é que a gente, de fato, vai fechar a parceria mesmo, que a gente vai fazer parte do portal do R7. Mas o segundo, eu queria deixar muito claro pra todo mundo que escuta a gente. Nós não vamos ganhar um puto de um tostão com isso, tá bom? A gente vai ganhar no máximo page views, né? É, se muito. A gente tá achando que nem isso nós vamos ganhar, então... Se bobear, quem vai ganhar page views é o R7. É, exatamente. A chance é muito grande, inclusive, de que nem pegar ninguém por causa disso, vocês vão... É capaz de a gente perder leitor, porque o pessoal vai ficar pé da gente estar lá, né? É, e assim, a gente vai fazer umas mudanças quando o Puxa for pra lá. Uma das principais é o seguinte: a cada 10 likes que vocês derem no Puxa Cachorro, um vai pro Facebook da Igreja Universal, pessoal. É. Tipo, né? A gente precisa. Na verdade, o pessoal não sabe disso, mas a página não vai mais, a gente não vai ganhar mais, a gente vai ter que pagar dízimo pra fazer exatamente, parte. Exatamente. É isso que o pessoal não entendeu ainda. A cada 10 textos, um é sobre o Bispo Edir. Vocês vão ver essa... Eu queria começar o PuxaCast de hoje comentando o seguinte: vocês já perceberam como a profissão do futuro é confirmador de dados? Toda hora tem um filho da puta pra confirmar seus dados, já percebeu? O que eu acho mais inacreditável de tudo, assim, é na NET. Quando você liga na NET, porque você tem que passar todos os seus dados, primeiro pro computador. A gente daria um programa só pra ela, né? E daí, quando você chega no atendente, qual que é a primeira coisa que o filho da puta te pergunta? Os seus dados. Meu, por que você tem que passar antes, então, cara? Isso aí é que nem aquele atendimento eletrônico do 102 da Telefônica. Sim. Diga o nome do lugar. Diga a cidade. Diga não sei o quê. A menina tem Telefônica 15, boa tarde, quer ligar pra onde? Eu não sei se isso é sacanagem pura ou se os atendentes simplesmente ignoram essa merda. Eu acho que quem grava não é a mesma pessoa que mexe com o pessoal do atendimento. Como é tudo setorizado, eles gravam o negócio e o pessoal do atendimento não fica sabendo o que tá gravado. Só quando eles mesmos têm que ligar, né? Eu tava pensando, nos Estados Unidos esse negócio de telemarketing é tudo... vai tudo pra Índia, né? Todos os atendentes que me atenderam até hoje eram do Nordeste, sabia? É verdade, eu nunca tinha reparado nisso, cara. Pode ver. Sabe, e depois eu descobri por que isso é cruzado. O pessoal de São Paulo atende o pessoal de Goiás. Eles vão cruzando os estados. Eu acho que é pra evitar de você ir na casa do nego dar uns sopapos nele, entendeu? Pô, é um negócio que provavelmente aconteceria, né? É, os maiores call centers de telemarketing do mundo ficam na Índia. Não, porque eu imagino, só não acontece isso no Brasil porque a gente não fala inglês, né? Mas eu fico imaginando um futuro, talvez um pouco distante, onde, sei lá, talvez os nossos call centers fiquem em Portugal, sei lá. Puta, já é difícil. Não, você imagina, já é difícil a NET entender o que você quer. Se ela for em Portugal ainda, não, peraí. É aqui que entra o erro, meu querido, é aqui que entra o erro. que eu falei lá na minha abertura, a NET entende certinho o que você quer. Eles são um bando de safados. Quem não entende o que você quer, porque é um bando de analfabeto funcional, são os atendentes da Telefônica. Ah, e assim, até porque seria difícil, se a NET não entendesse o que você quer, seria difícil eles conseguirem fazer exatamente o contrário, né? Pois é, é verdade. Porque até o relógio quebrado tá certo duas vezes por dia, né? Mas a NET não. A NET nunca. A nunca. NET nunca. Pelo menos se fosse em Portugal os call centers ia ser mais engraçado. Imagina o cara falando pra você: então, senhor, estamos com muitas ligações aqui, por favor, aguarde na bicha. Aí você... Pô, ia ser muito mais legal. Você sabe o que eu mais gosto, cara, de ligar pra NET? É aquele número de protocolo. Se você pedir pra repetir, tenho certeza que o número é diferente. Não, claro. Não. Eu é gerado aleatoriamente. Olha, o da NET, por um acaso, eu nunca... Eu sempre anoto essas merdas, mas o da NET eu nunca usei. Mas o da Telefônica... Eu sei que não existe, na verdade, porque eles te passam um número gigante de protocolo. É, assim, vou explicar a história inteira, então. Quando eu fui instalar o meu Speed aqui na minha casa... Só pra constar, gente, eu só tenho Speed aqui porque é a única coisa que chega onde eu moro. Tá? Itápolis. Senão eu teria qualquer outra merda, não. Itápolis até tem Speed hoje em dia. Mas não, aqui em Jundiaí, exatamente a rua onde eu moro é nova. Então não tem cabeamento da NET e não tem da GVT também. Então só chega... A prefeitura acabou de abrir as casas populares aí, né? CDHU acabou de inaugurar. É que é o complexo do macaco molhado, o pessoal do Morro só deixou agora entrar ali. Pois é. Eu sou tão fodido que eu moro, que além de tudo é de aluguel, né? Que merda. Mas vamos lá. A Telefônica me mandou, eu assinei aquele Speed solo, porque eu não queria Telefônica, pra mim não faz diferença nenhuma. E eu só queria o Speed. Eu assinei aquele tal daquele Speed solo, e daí os caras me mandaram. A primeira coisa, os caras vieram aqui e ligaram até o poste na minha internet. Entendeu? Daí foi um se vira caboclo. Eu tive que arranjar com um professor que dá aula comigo um fio guia e passar a fiação por dentro da minha casa. Que beleza! Então, e depois os caras me mandaram um modem. Eles falaram: vai com um entregador o modem. Beleza. Levaram 2 meses pra chegar esse modem. E eu ligava todo dia, eu ficava todo dia pelo menos 45 minutos no telefone com a Telefônica, e eles me enrolando, esses filhas de uma puta. Você quer um caboclo pra ser desocupado? Fala aí, gente. Não, eu acho que já que eu tô sofrendo, no mínimo alguém vai ter que sofrer comigo. E se não fosse o pessoal da Telefônica, seria algum dos meus amigos, então agradeçam. Né, então. Mas o que aconteceu? Então eu chegou numa hora que eu tive que eu liguei lá e passei o protocolo mais de uma vez. E você acha que os caras acham isso lá? Não acha nada. Porque os caras queriam me cobrar. Porque foi assim, tipo, a minha conta de utilização chegou um mês antes de eu ter um modem aqui em casa. Chegou uma conta me dizendo que eu tinha que pagar tanto. Eu liguei lá e eles falaram: não, senhor, isso aí é relativo só ao tanto que você usou nesse mês. Eu falei: mas eu não usei, caralho. Porra, eu não tenho modem, como é que eu posso ter usado? Falei: não, senhor usou, porque tá constando aqui. Eu falei: não, eu acho que eu enxergo bem, assim, diferente do capa. E eu tô olhando aqui e não tem modem em cima do meu computador. Não, não, senhor, mas então algum erro aconteceu. Então, daí eles mudam, né? Eles mudam na hora. Daí, não, senhor, então isso aí não é da utilização, é só da instalação. Eu falei: não, mas não cobra a instalação, amigo. Não, e foram meses. E o mais divertido é que o modem chegou pelo correio. Ah, que beleza. Os caras me enrolaram 2 meses falando que ia vir um entregador aqui, e daí eles me ligavam. Sei lá, eu tava saindo do trabalho, eles me ligavam: olha, o entregador tá indo na sua casa agora, o senhor tá lá? Eu falei: não, mas eu chego em 20 minutos, no máximo eu chego. E daí custa o idiota sair correndo do trabalho, chegar aqui e não tem entregador nenhum. Claro que não tem entregador nenhum, eles mandaram pelo correio. Que beleza. Então, sério, gente, não, jamais assinem a Telefônica, a não ser que vocês não tenham outra opção ou que vocês sejam idiotas, tá? Eu lembro de uma vez que cortaram a NET de casa, né? E aí a gente pagou e ligou lá pra pedir pra religar, né? E aí é legal como eles dão uns prazos aleatórios, tipo assim, ó, daqui 3 horas a gente liga ela de volta, né? Ah, a Telefônica dá uma semana de prazo, porque uma vez eu esqueci de pagar também, eles me cortaram. E daí o cara falou: não, daqui uma semana a gente liga. Eu falei: mas amigo, você veio aqui no poste e cortou minha internet? Ele falou: não. Então você cortou por aí. Ele: então liga, porra! Não, nós só temos o comando de cortar, né? Não é possível que do lado do botão verde não tenha um botão vermelho. Não, tipo, o botão vermelho fica em outro estado, a gente tem que entrar em contato com eles. E lá não tem telefone, né? Tem que ir um lá não tem telefone. Lá. A gente tem que entrar em contato pela Via Embratel pra chegar no final que tem o outro botão. Fumaça, o pombo correndo demora pra voar. Então, sabe o que eu achei mais engraçado esse dia? Porque a gente ligou lá, ó, a gente quer religamento automático. Aí a mulher perguntou assim: qual é o valor da sua fatura? Ah, é 169. Religamento automático só pra baixo de 160. Porra. É aleatório. Sim, pra caralho essa aleatório, merda. Né? É muito aleatório. Não, essa semana eu fico uma dica problemas. Pra vocês: se vocês forem pedir religamento automático, falem um valor acima do que vocês pagam. Assim que a tia falar é só pra tal, você corrige. Ah, eu errei. Ah, errei, não, agora eu não tava olhando, eu vou olhar aqui o valor e tal. Putz, mas é exatamente... Sim, peraí, eu disse 158, não, senhor, desculpa, eu vi um zero a menos, é 1580. E eu me lembrei o seguinte, essa semana eu tive uma dúvida relacionada ao protocolo. Eu tentei ligar lá pra renovar o meu plano, tipo, eu nem tava querendo cancelar porra nenhuma. Mas aí, na primeira vez, caiu. Né, eles dão um protocolo antes, repetem duas vezes. Eu não anotei, eu falei, ah, não vai servir de bosta nenhuma isso aqui. Aí caiu, quando ele tava fazendo o meu procedimento, ele caiu. Eu falei, poxa, vou ter que ligar de novo, né? Aí ele começou a passar o protocolo de novo, eu falei, peraí, o número é igual. Aí eu fui e comecei a anotar. Eu comecei, sabe quando você lembra do número, né? Aí eu comecei a falar e caiu de novo. Eu falei, ah, agora eu vou confirmar. Não é que a porra do número era a mesma? Ah, que beleza, hein? E eram três atendentes diferentes. Então você tem noção como a coisa é salafrária. Um mais indiano que o outro. Sim, é muito salafrário isso. Você sabe que eu lembrei um negócio aqui? Quando eu morei em República, comecinho da faculdade, quando eu fiz o Nesp lá com vocês, inclusive, tinha um cara da República onde eu morava, acho que eu posso até falar o apelido dele, porque não é falar o nome, né? O Capo acho que até conhece o Montanha. O Montanha... Que redundante, né? Tinha um celular... da Claro. E o que aconteceu? Esse celular, era um celular de conta. Ninguém tem mais isso hoje em dia, mas o dele era de conta. Então, ele ligava e vinha a conta pra ele, que nem telefone fixo. O meu é assim. Mas meu era de conta. Meu era. Teoria total das pessoas. Porque ninguém tem, que o Arthur falou, ocupa metade desse podcast. Vai, Arthur, toca. É porque vocês são elite, tá? Somos. Então, e daí ele, tipo, parou de vir a conta do celular dele. Não veio um mês, não veio outro mês, não veio outro mês. Já sei como acaba. E daí o que aconteceu? Ele começou, então, pô, ele começou a ligar pra caralho, que deu um maluco, né? E daí virou o celular da República. A gente ligava pra tudo, pô, pedir pizza, liga do celular do Montanha. Preciso falar com a minha mãe que tá morando em Taiwan, celular do Montanha. Tá todo mundo pensando na mesma coisa. Opa. Que eles usavam. Tá todo mundo pensando no mesmo uso que eles faziam desse celular. Certeza. Depois de, acho que, 8 meses, se eu não me engano, veio uma singela conta de R$1.600 no celular dele. Ei, beleza, hein? Que maravilha. E é curioso, né? Porque, na verdade, eles não podem te cobrar, né? Eles têm que te cobrar no mês, eles não podem te cobrar depois. Então, sei lá o que aconteceu nisso, porque enquanto eu morava lá, eu não tinha resolvido isso ainda. Então, eu não sei o que aconteceu, né? Tem um prazo, assim, né? Não sei quanto tempo que é, mas eles não podem te cobrar depois de muito tempo, né? Cara, sabe o que eu lembrei aqui? Às vezes, quando caía a internet, né? Tava sem pagar e tal. Aí eu pagava a conta e ligava lá pra dar o religamento. Aí primeiro você fala com a máquina, né? E aí a máquina fala assim pra você: vou tentar religar essa internet. Aí dá um segundo. Não foi possível. Você acha que ele se esforçou pra religar sua internet? Maldito robô. Gravação automática, maldito robô. Eu nunca vi ele dizer que deu certo. Opa, consegui. O Vini, você dá, quando você for acontecer isso, você dá uma reafirmada na segunda lei da robótica. Uhum. Só pro robô ter, um esforcinho a mais, né? Eu nunca vi. Pô, deu certo, hein, amigo? Fechou? Só pra enfatizar, né? É beleza. Mas mas falando em robôs, só lembrando, só voltando aqui então na minha abertura lá, já que a gente provavelmente vai sair do net telefônica daqui a pouco, senão o programa vai só nisso, eu tinha falado da diferença entre a net e a telefônica. A diferença é que os atendentes da net, eles são sem vergonhas, mas eles são treinados pra tentar te enganar. Então eles vão passar a conversa toda que você tem com eles tentando te enganar, tentando te engrupir, tentando fazer você pagar coisa que você não tem que pagar, tentando não exercer serviços que você já pagou ou que você tem direito pelo contrato. É quase como ligar na casa dos Malas Pina, né? É, muito parecido com ligar na casa dos Malas Pina. Ei! Não, mas então. E na telefônica, eles simplesmente não treinam os atendentes deles. Eles contratam qualquer um, tipo, passa um mendigo na rua, eles chamam pra dentro pra participar do call center, e eles dão pro cara, bom, o cara tem que ser no mínimo letrado, né? Porque eles dão uma folhinha escrita pro cara. Então qualquer pergunta que você faça pro cara, a resposta é exatamente essa. Porque com o Speed, o senhor pode navegar, trabalhar, estudar, fazer seus trabalhos, fazer, conversar com seus amigos, baixar filmes, músicas... A resposta é essa, mas moça, eu tô tentando perguntar pra você o porquê que a minha internet ainda não foi religada, já que eu já paguei a conta. Porque com o Speed, o senhor pode estudar, navegar, trabalhar, falar com seus amigos, passar filmes e músicas. Eu imagino que tanta gente que grita na orelha do atendente nessa hora. Eu sei pra que serve a internet, filho, é pra baixar putaria. Agora você, por favor, me atenda. O Speed só não é melhor que o OB, hein? É isso. Porque o OB, com o OB você pode andar a cavalo, ir à piscina, né? Praticar ginástica. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo, sempre. E principalmente, deslizar panos suaves pelo seu corpo. Que eu acho que a coisa mais legal que eu vejo toda mulher quando tá de TPM, ela sempre faz, né? Segundo os comerciais. Ela desliza panos suaves pelo corpo. Aliás, o nego tá demorando pra inventar um OB vibratório, né? Hein? Tá aí uma ideia, hein? Que é um OB que combate os sintomas da TPM, né? Ao mesmo tempo em que protege. Ao mesmo tempo que protege. Precisou, a mina vai apertar um botãozinho. Que pérola, Arthur Malaspina. Feministas, a responsabilidade legal desse podcast é do nosso querido Vinícius dos Santos, tá? É o cacete. Então manda e-mail pra mim. arthurskywalker@yahoo.com.br, tá bom, pessoal? Aliás, só mandem se vocês tiverem afim de alguma coisa, né? Então pode mandar pra mim, se não é pro Vinícius, críticas é com ele. Eu quero que vocês entrem na história aí, quando é que vocês foram mal atendidos, assim, pessoalmente? Ah, pessoalmente? É. Pessoalmente? Tem uma história. Todas as vezes que eu fui em qualquer loja em Araraquara. Boa, fácil. Eu tenho uma história. Manda, capa. Essa tá fresquinha na memória, faz 3 semanas que isso aconteceu. Tava no Extra, eu e o Eite, amigo nosso, o Arthur, que só conhece. E fizemos nossas comprinhas, poucos itens, então. Estamos chegando ali na fila e o Eite foi procurar no final dos caixas a fila exclusiva ou preferencial. Chegamos lá. Encontramos, era no finalzinho ali, tá? Tinha uma galera na fila. Uma galera não idosa, não deficiente, não gestante. Eu virei pro Eite e falei, tem indicativo de fila preferencial? Ele olhou e falou, não. Tá escrito fila exclusiva. Falei, bom, se é exclusiva, vamos que vamos, né? Cheguei pro cara na frente na boca do caixa, pedi licença pra ele. Expliquei, amigo, com licença, você poderia ter gentileza, poderia passar aqui. Então, o cara dá um bom tanto de contragosto, mas estava indo, entendeu? Que exclusivo e tal, beleza. A moça do caixa era que se liga, desculpa, o que está acontecendo? Falei, é o filho exclusivo, não sei o que. Ela, ah, não, moça, é por causa da placa que foi trocada e tal, essa não é filha exclusiva, não. Gente, eu não vi, mas o Eite que tava lá, eu não vi, mas minha filha viu, né? Eu não vi, mas o Eite que tava lá presenciou a cena maravilhosa da mulher esticando o braço assim, pro lado. A filha exclusiva é aquela ali, ó. Um caixa que tava fechado, trancado e sem ninguém. É exclusiva para o seu desconforto. Ô, Capa, ela pensou que vocês dois fossem cegos. Pois é. É que o Eite é japonês, tem aqueles olhos miudinhos assim, né? Então... Pior, vai ver que ela viu que o outro não era cego, ela achou que você tava trolando, né? Mas fila preferencial em supermercado assim é sempre fruto de história, né? TV clássica que parei na fila preferencial. Assim, as pessoas têm um ideário popular de que deficiente físico é cadeirante. Só, então, né? Então você chega na fila exclusiva, já quando você chegar lá, menininho, olhar bem pra minha cara, olhar pra me medir de baixo a cima, O senhor é deficiente? Eu virei falar gestante. Bom, muito Tô bom. Até uma amaciada na voz antes de falar seu gestante. Ainda põe a mão na barriga. Esse nego der uma de louco assim, cara, o que o atendente pode fazer, né, cara? Buscar um aparelho de ultrassom? É, né? Vale lembrar da história do meu pai passando no caixa, né? Tem que contar que essa é mítica, né? O meu pai foi passar a compra no caixa do supermercado um dia, né? O meu pai dá uma dessa a cada 6 meses, ele arrebenta com alguém, assim. Eu sei que ele foi passar com a compra, o atendente chegou pra ele e falou assim, qual que é a forma de pagamento, senhor? Respondeu, escambo. Tá aqui esse par de sapato pé e eu vou levar minha compra. Muito bom, genial, né, genial. Muito bom. Eu nunca vou esquecer o dia que eu tava andando na rua com meu pai, passou um crente do lado dele. O crente parou, meu pai falou assim, Jesus tem um ótimo plano pra você. Ele falou, é 3 vezes sem juros? Pode mandar. Você sabe que uma vez pra terminar de falar do meu pai, um dia bateu um cara na porta de casa, foi maldade do meu pai. O cara falou assim, o senhor não pode me ajudar? Eu vim com 10 filhos lá da Bahia. O pai falou, porra, eu tenho 2, não vou pra São Paulo, você tá muito melhor que eu. Essa foi campeã. Essa valeu o sangue nessa, viu? Bom, falando em atendimento, eu me lembrei desse negócio de fila preferencial. Eu me lembrei uma vez que eu tava no banco. E eu tava lá na fila pra pagar conta, aquela fila gigantesca, 2 caixas funcionando de 10, e o caixa preferencial, né? E tinha uma fila no caixa preferencial também, enorme, de gestantes e velhinhas. E tinha um velhinho no fim. Ele muito, muito, muito acabado, né? Muito velhinho, 90 anos em cada perna, assim, sabe? E ele tava com uma bengalinha e xingando horrores. Eu não sei, a gente fica velho e não tem direito. E não sei o quê. E aí eu olhei, eu prestei atenção no velhinho e falei, tá, ele tá reclamando porque ele tá na fila comum, porque ele não tava na fila preferencial, né? Aí alguém veio e falou pra ele, o senhor tá na fila comum, o senhor tem que ir pra outra fila. Ah, mas aquela outra fila lá não anda. Sim, mas o senhor tem direito àquela fila, porque aquela fila é preferencial, essa aqui não é. Ah, mas eu tenho direito a passar na frente. Sim, mas as pessoas que estão lá também têm direito. O velho não aceitou, ele não aceitava que os outros, digamos, velhos, que eram menos velhos que ele, tivessem mais direito que ele, porque ele era muito mais velho. Você tem noção do que é isso? Ele brigou com todo mundo, até que uma moça puxou ele e foi atender ele separado. Cara, fila ele preferencial é uma parada que não faz sentido nenhum, fila preferencial, porque a diferença entre a fila exclusiva e a preferencial é que a preferencial, se não tiver nenhum cliente preferencial ali, ela funciona como uma normal. Então quer dizer que eu sou deficiente, chego ali nas filas. Quer dizer que se não tiver nenhuma outra pessoa usando, ela tá livre para mim, certo? Uhum. Mas isso é qualquer fila, é assim. Exato. Então, toda fila é assim. Se não tiver ninguém usando, eu posso usar. Qual é o sentido? Não faz lógica nenhuma existir fila preferencial, cara. Isso faz sentido, isso serve para evitar que encha de velhinhos na fila principal. Porque os atendentes não querem que a fila principal demore mais do que ela já demora. Então eles isolaram o resto do pessoal para aquela outra fila. A escória da sociedade, né? Os velhinhos, os deficientes e as mulheres grávidas. As pessoas acham que são benfeitoria, mas na verdade é uma exclusão. Porque o velhinho, o problema não é. O problema todo do velhinho é que ele vai tentar pagar com ticket. e aí vai demorar muito. Com 20, né? O ticket demora pra caralho, né? Eu fico vendo muito velhinho no ônibus, né? Pra voltar do trampo e tal. E é engraçado, cara, tem tanto velho no ônibus que eu pego que chega uma hora, tem tanto velho no ônibus que os velhos começam a dar lugar pra outros velhos sentar, cara. Mais velhos. Os mais velhos, né? Porra, tem muito velho, cara. E os caras não pagam passagem, né? Tipo, eu falei, eu tô sustentando a linha do ônibus, cara. Só eu pago passagem, o resto é velho. Não, mas eu lembro de uma coisa que uma tia minha disse, cara. Eu achei muito verdadeiro a parte dela. Ela falou assim, velho sentou a vida inteira. Ele pode ficar de pé um pouquinho agora. Mas vocês sabem que isso me lembra que tem uma professora que dá aula comigo lá de matemática, que ela vai de ônibus todo dia, coitada, né, pro trabalho. E ela todo dia ela chega reclamando, porque ela entra, paga a passagem dela, vai, senta, normal. E depois o motorista para e deixa entrar pela porta do meio os noias. Que merda. Todos os noias. O nego tontinho de crack. E o motorista deixa entrar pela porta do meio, entendeu? Normal. Aquele cara que entra cantando roupa nova no ônibus, né? Beleza, velho. Você é o motorista. Os mano do crack acabaram de colar ali. Você faz o quê? Mas você sabe que, voltando só para aquele negócio da fila preferencial, no caso do banco, a fila preferencial é um negócio que, se os bancos cumprissem a lei estadual do Estado de São Paulo, é o que é uma bobagem, porque nem o Estado cumpre lei no Estado de São Paulo, né? Mas se os bancos cumprissem a lei, não precisaria ter fila preferencial, porque pela lei você só pode ficar 15 minutos na fila do banco. Pois é. Então, não precisa de fila preferencial. Se os bancos abrirem todos aqueles 10 caixas que eles têm lá, botarem atendentes em todos eles, cada pessoa vai ficar 10 minutos no máximo na fila e todo mundo fica feliz. A Telefônica, um belo dia, trocou o número do meu telefone. Do nada? Porra, eu lembro dessa vez, cara. Era uma vez que... Não era aquela falando. Vez que o número do seu número do telefone era o número do seu telefone e de outro telefone também? Quem atendesse então, primeiro atendia a ligação? Pois é. Eu lembro dessa época. Acontecia o seguinte coisa. Uma pessoa se mudou pra não muito longe aqui da minha casa e comprou uma linha da Telefônica. E beleza, instalaram a linha pra ele. Só que resolveram, acharam por bem, devia estar faltando linha nova, não sei. Acharam por bem instalar o meu número de telefone na casa dessa pessoa. E quando tocava, quando você ligava pro meu número, tocava simultaneamente o telefone aqui e na casa do sujeito. É de quem pegar primeiro. Porque se eu atendesse primeiro, a hora que ele puxava do gancho, tava dando linha. Engraçado porque eu ligava lá pra lá... E atendi uma mulher, ela... Você quer falar com quem? Eu? Com o Vitor. Ela... Ah, liga de novo. Liga de novo, que quem sabe na próxima ele ganha. Porque era show de respostas, tá ligado? Quem mão na orelha, né? Foi mão na orelha, mão na orelha. Mão na orelha. Valendo. Valendo. Tá aí, eu... Não, caramba, né? Não é possível. Liguei pra Telefônica e tal, expliquei a situação. A resposta da menina foi que eu consegui finalmente fazer a gentil donzela compreender o que estava acontecendo, a resposta dela foi: senhor, vou passá-lo para o diagnóstico avançado. Beleza, explica tudo de novo. Espera um pouquinho. É muito estranho essas coisas. Aí eu expliquei pro cara tudo de novo, e após eu explicar, o gentil cavaleiro também compreender o que eu estava falando, a resposta dele foi: senhor, o que o senhor está relatando é impossível de acontecer. É Telefônica, como eu disse, eu não estou enxergando o meu modem, entendeu? É impossível. É fisicamente impossível instalar o mesmo número em duas residências. Não há, mesmo que a gente quisesse, não é possível fazer isso. Eu falei, parabéns. É só o que eu tenho a dizer a vocês. Chama o Papa que temos um milagre, chame a imprensa. Vamos canalizar a Telefônica. E, bom, 3 dias depois a Telefônica resolveu o meu problema, trocando o número do meu telefone sem prévio aviso e sem a possibilidade de eu voltar para o número antigo. E simples assim, meu número mudou. Palmas. Vocês querem ouvir uma história? A gente está falando da Telefônica, quando eu morava em República ainda, eu usava o discador do iTelefônica para conectar, né? Vinha conta da internet, né? Vinha assim, vinha pulso, né? Que eu tava discado. Aí um dia veio uma ligação de R$80 pra Islândia. Beleza. Caralho. Porra, tá errado isso, né? Liguei lá. Falei, moça, veio uma ligação errada aqui pra Islândia. Não, a gente não fez. A moça me disse o seguinte: sabe o que que é, moço? Às vezes você acessou um site internacional e aí ele cobrou como tarifa de DDI. Cara, ela inventou na hora isso, né, cara? Claro. Ela inventou aí você na falou... hora. Aí você respondeu, não, eu lembrei, eu liguei pra Bjork, desculpa. Sabe? Então, você já imaginou qual é a utilidade de uma internet discada que você só pode acessar sites da sua cidade, porque é ligação local. Não, a moça depois tentou me convencer que podia ter sido um vírus que desconectou a minha conexão e ligou pra Islândia, entendeu? É sério, olha que piração. Eu lembro que daí eu liguei lá um mês depois... Eu falei, ó, ligação pra Islândia, mulher. Ah, a gente sabe qual é, viu? Foi engano. Será, né? Deve ter virado piada interna, né? Pois é, né? Só sacaneamos um cara, né? Agora eu imagino a cara, assim, né, se fosse se, continuando a piada, né? Imagino a cara do islandês lá falando, quando que eu liguei pra esse tal de Vinícius? É. Número do Brasil, que loucura, né? Filha da mãe. Nem sabia que tinha telefone no Brasil, né? É, desde quando tem telefone naquela terra? É dois copos de Danone amarrado com cipó, né? Exato. Vocês estavam falando do Extra, cara. Tem uma coisa que eu amo no Extra, cara, que é ouvir o locutor de oferta do Extra. É o melhor cara do mundo. Ele, nossa, ele, assim... genial. Eu curto ele vendendo computador, cara, porque ele vende computador pra imbecil. Então ele usa umas táticas assim que só um imbecil acreditaria. Ele fala assim, computador com 100 GB, sabe o que é isso? É espaço pra 300 mil músicas. Porra, tem que ser viver 200 anos se escuta 300 mil músicas, cara. Parabéns, né, cara? Não, o narrador do Extra é terrível, cara. Ele chega com umas promoções PlayStation 2 pra família, pra criança, sabe? Ele começa a fazer umas coisas assim, aí você vê que o texto é meio igual pra boneca, Barbie e pro PlayStation 2, sabe? Eu acho legal quando ele vai vender o notebook, que ele fala assim, ó, notebook Sony 1 GB, atenção, hein? Vai dobrar, hein? 2 GB de memória. Porra, ele trocou uma peça na hora do computador. Mas vamos parar de falar desse negócio de iPod, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. TechPix, opa. Da Tecnomania. Juarez. Eu acho o seguinte, só o Juarez tem uma TechPix. Vocês conhecem alguém que tem uma TechPix? Não. Não. Não. Arthur? Eu vou te dizer que eu sempre achei que TechPix fosse um negócio de classe baixa pra caramba, assim, gente. Parece realmente que... muito mais pobre, mas duas coisas matam essa minha teoria. A primeira delas é que a TechPix, se você somar aquele monte de parcela dela, ela fica mais cara que uma Sony semiprofissional. É. E levando em consideração, qualquer um tem cartão de crédito hoje, não é um negócio difícil de conseguir, não faz sentido alguém comprar uma TechPix. E a segunda razão é que eu dou aula para crianças realmente bem pobres, e nenhuma delas tem uma TechPix. Elas até têm câmera digital, mas são câmeras digital que a gente tem, da Sony, da Olympus, da Philips. Né? Ou aqueles celulares com câmera, smartphone. O cara faz uma promoção de 2.500 vezes e tem. Parece, inclusive, que o próximo modelo da TechPix vai ter suporte a 4 chips, né? Que beleza, hein? Eu gosto da TechPix porque ele fala que ela é pendrive, MP3 player. Chama o João usar aquele trambolho do MP3 player, cara, no bolso. De pendrive! De pendrive, você salva seus trabalhos nele, né? Era mais se datilografar, ia ficar mais leve carregar a máquina. Não, a verdade é que, tipo, todo dispositivo que você descarrega no computador, ele é um pendrive por natureza, né? Não tem como ele ser outra coisa. É muito cretino, né? Ninguém engana a trouxa. Mas é a Polishop te vendendo o que você não precisa há trocentos anos, né? Cara, sabe qual é a melhor da Polishop? Tem um texto no post sobre o Polishop, né? Eu tava comentando com o Arthur esses dias. Uma vez por mês aparece um comentário defendendo a Polishop lá. Ah, você tá me zoando. Ah, não, mas o Capa matou isso aí quando eu falei pra ele. Só pode ser funcionário da Polishop. Não, mas é isso mesmo. Não tem outra explicação. O cara me xingou, falou assim que eu falava mal da Polishop só porque ela tava no auge. O nego deve dormir abraçado com a máquina de pão dele, né? Não é possível. O primeiro erro desse pessoal da Polishop, de qualquer empresa que tenta vender essas coisas por telefone pra gente, é achar que a gente compra o mesmo produto que o americano compra. Pois é. Porque é muito imbecil. O americano é muito imbecil, ele compra qualquer bosta. Eles acham que o brasileiro vai comprar a mesma bosta. A gente sabe que tem uns tontos que compra. A gente é imbecil pra caramba, mas a gente é imbecil de maneira diferente. A gente não é o mesmo imbecil que o americano, sabe? A gente até compra. Meu pai comprou um produto uma vez, há muito tempo atrás, que era uma máquina de ginástica que a gente não conseguiu montar. Ela era um monte de corda, era do 1406 ainda, né? Era um monte de corda, assim, que você prendia e tal. E a gente não conseguiu montar aquela bagaça, meu pai pegou as cordas e começou a usar pra amarrar coisa em cima do carro. Mas o que eu me lembro, assim, eu até lembrei disso quando a gente tava falando que ia falar de comércio, de vendas e tal. Eu fiquei pensando, o que eu posso incluir nesse programa? Aí eu me lembrei de uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Estou mandando agora. Cara, levando em consideração o histórico do PuxaCast, deve ser foto de mulher. Xuxa trepando com o menino. Xuxa trepando com o menino, clássico do PuxaCast já. Que isso, nossa! É o melhor produto de todos. Vocês acreditam que eu cliquei e o negócio não abriu ainda? Cara, é uma cadeira que roda, que loucura, lá. É o Hawaii Chair. Aí, finalmente abriu. Parabéns, hein? Tá ligado desde ontem esse computador. Então, basicamente, é uma cadeira havaiana. É uma cadeira que você senta e faz exercícios sem sair do lugar. Na verdade, você move em círculos a sua busanfa, né? Porque ela tem um banquinho que roda. E isso faz com que você queime calorias e emagreça. Você pode usar em vários locais. Vocês podem ver pelo... Você sabe que esse negócio deve vender muito para a indústria pornô, né? Opa! Ô, louco, isso aí é formidável. Eu acho que isso aí é até mais prático do que aqueles troços que eles inventam. Falando em propaganda... Cara, e essa tia... Não, pera um pouco, cara. Esse vídeo vai estar no post do PuxaCast, gente. E essa... A tia dando entrevista... Falando com a busanfa rodando, entendeu? Tipo, tá genial. Eu quero ver ela digitar no computador. Olha lá, que é isso, cara? É genial, você pode usar no trabalho, você pode usar em várias circunstâncias. É, a Hawaii Chair é campeã, cara. É, eu acho que é o melhor produto e ainda não foi lançado aqui. Deus queira que nunca seja. Eu gosto muito desse papo, assim, você pode usar em qualquer lugar. Pô, porque eu quero muito fazer isso, né? Eu quero trabalhar tomando choque na barriga, né? Você vai dar aula com o negócio rodando isso. Na sua bunda, né? Basicamente é isso que você Qual quer. Qual é a sua credibilidade pra mandar o moleque parar de entortar a cadeira, né? Se a sua cadeira ficar rodando a bunda. É aquela velha história de bolacha, chiclete, bala. Com nova embalagem. Que vem com embalagem de filme, de desenho animado. E é, cara, é muita coisa de criança isso mesmo, né? Porque você paga mais caro pra uma bolacha pior, porque a embalagem é do Carros. É. Tipo, não é a bolacha não tem o formato de um carro, isso até que seria legal, entendeu? Não, é só a embalagem. E também não é como se fosse um puta de um desenho animado legal, né? É Carros. Carros 2 ainda. Nossa, aí fodeu. Aí entendeu? Cara, sabe o que eu acho chato em embalagem de bolacha e produto industrializado? É quando os caras põem assim, tipo, traquinas agora com farinha enriquecida e mais vitamina. Tá, era tudo que eu queria. Se eu quiser vitamina, eu como alface, caralho. Eu não como bolacha por causa de vitamina. Uma bolacha recheada, eu olho pra ele e penso, eu queria mais vitaminas. E o que mesmo, Vini? Sais minerais. E zinco, né? Zinco. Eu sinto falta. Eu mordo uma bolha e penso, poxa, precisava de mais zinco. Não, mas só pra voltar à história das vitaminas. Cara, esse negócio de vitamina vem escrito na embalagem do Tang. Maluco, é um pó que vira um suco. Isso aqui é uma coisa mais artificial que aquilo. Aquilo você sabe que... também o que tem no Tang? Câncer. É, então, porra. Não é. Eles não põem a taxa de câncer. Eles não põem lá na porcentagem. E aquelas tabelas de porcentagem, vou te contar, são a coisa mais picareta do mundo. Opa. Além do portal comum não entender aquilo, as informações que eles põem lá, eu tenho certeza que não condizem com tudo que o produto tem. Os ingredientes, vai lá, tem uma lista de ingredientes escondidas, mas aí tem aquela tabela de valores nutricionais. Meu... Assim, a tabela de valores nutricionais, sei lá, numa caixa de sucrilhos, vai lá, é grande. Mas numa lata de refrigerante, daquela versão caçulinha, não tem, não dá pra pôr tudo. Aliás, outra coisa. Tem tudo que deve causar problema, sabe? Aliás, outra coisa. Isso me lembra uma vez que minha mãe comprou uma Sprite Zero, assim que tinha lançado, né? É, de 2 litros, eu dei uma olhada justamente nessa tabela, cara. E é um negócio que me assombra até hoje. Porque a tabela da Sprite Zero tava assim lá, todos os ingredientes, assim, quantidade, 0%, 0%, 0%, 0%, sódio, 78%. Quer dizer, cara, de onde veio o sabor dessa merda? Sódio. Sódio. Sódio, devo dizer Você que faz um mal desgraçado, causa cálculo nos rins que eu já tive, não é gostoso, viu? Não, então, mas esse negócio de embalagem, eu acho muito... É sempre bom pra gente falar do negócio da gordura trans, né? Que nego Nossa. Encanou com essa porra dessa gordura trans, e daí tudo mudou. Tudo mudou de gordura trans. Só que duas coisas. As coisas mudaram, tiraram a gordura trans, todos os produtos tiraram. Mas os produtos que tiraram, aconteceu dois tipos de coisa. Ou eles ficaram ruins, sem gosto de nada, porque a gordura trans que tava o gostinho bom. Ou eles mudaram para um outro tipo de gordura. Eu vi uma reportagem lá, que é uma gordura que ainda não tá mainstream, o pessoal não conhece, mas ela faz, 75 vezes mais mal do que a gordura trans, né? Nossa, hein? Então vamos ficar esperto, pessoal. Essas campanhas, entre aspas, que o pessoal se une pra combater alguma coisa, puta, sério, gente, vocês estão sendo ridículos. É tudo picaretagem. Vocês estão sendo enganados. Sabe o que me deixa puto em embalagem também, cara? É quando vem mensagem de boa vida na embalagem, sabe? Tipo assim, sua manhã fica melhor com sucrilhos, sorria mais para a vida com sucrilhos. Porra. Pratique exercícios com Nescau, te dá mais energia. Parado, né? Nada como uma conversa com os amigos comendo sucrilhos, porra. O dia perfeito começa com pão com Nutella, eu pensando, claro, e em 10 anos o seu coração não consegue mais bombear uma gota, né? Exatamente. Cara, come Nutella todo dia, pela manhã, tá ligado? O café da manhã é romântico, né? Ele vai grudar no seu coração e nunca mais vai sair de lá. Por isso que a melhor coisa que tem é você ir num bar e comer um torresmo. Porque o tio do bar não tá preocupado com se você vai morrer daquilo ou não. Ele é sincero, né? Você chega lá, o torresmo tá lá, gorduroso. Eu lembro de um boteco que tinha aqui perto de casa, cara. Tinha essas coisas no balcão. Torresmo, salsicha. Eu lembro que tinha um pote, cara, com sardinha dentro. A sardinha boiando no orégano. Que beleza, hein? E eu lembro que uma sardinha piscou pra mim um dia, cara. Meu Deus! Que delícia! E você piscou de volta, pelo menos? Eu fiquei intimidado, cara. Anotou o telefone. Comeu. Que asco, nossa senhora. Aquela salsicha verde do lado, assim, né? Pior se a salsicha piscasse pra você, né? Isso era pior. Esses dias, o ônibus que eu pego pra voltar do trabalho, né, eu pego ele antes do ponto final. Ele paga no ponto final, o motorista e o cobrador desce, né, depois ele sobe de volta e o ônibus faz a volta. A cobradora desceu, cara, entrou no boteco, ela voltou com uma salsicha num guardanapo e ficou comendo aquilo até o ônibus chegar na rodoviária. Você tá me zoando. É. A salsichona com maionese, cara, puta que nojo. Boteco é o único lugar que vende dois tipos de doce, cara. Aquele... suspiro amarelo. Oi, hein? Que é química pura. Aquilo lá reduziu minha vida em 10 anos, eu tenho certeza. Nossa, cara, eu comi muito doce. Comi muito disso aí. E aquele... Nossa. Sabe aquela Maria Mole que vem no casquinha de sorvete com a bexiga colada em cima? Três tipos, Vini. Eu comi muito isso. Três tipos, Vini. Você esqueceu do guarda-chuvinha de chocolate hidrogenado. Nossa, hein? Aquilo lá é manteiga pura, você passar no pão é mais que toriano aquilo lá. E do lado salgado ele vende aquele saquinho de batatinha frita, aquela gordurosa pra dedéu, que é transparente. Você sabe que eu curto muito a propaganda do Guaraná Chamego. Nossa, Chamego é bonito, hein? Porque ela incentiva o estupro coletivo no final da propaganda, é muito engraçado. Nossa, que divertido. Como assim? Como assim? Eu não sei se eu vou achar o vídeo, cara, mas o esquema é o seguinte... É, sabe aquela propaganda que aparece antes de começar um programa, que ela é curtinha, sabe? Tipo, Guaraná Chamego. Uhum. E tipo, é um Guaraná de 3 litros, né? Então o mote é dizer que o Guaraná que dá pra todo mundo, é uma coisa assim. Que beleza! Porra, conheço vários Guaranás Chamego aí, viu? Eu ia dar aula pros Guaranás Chamego aí. Não, mas saca só, aí a propaganda, tipo, são duas cenas curtinhas. Numa, o cara abre a porta, aí tem uma mulher gostosa pro lado de fora segurando um Guaraná Chamego. A cena seguinte é a mulher segurando um Guaraná Chamego deitada no colo dos três caras. E aí vem esse slogan, Guaraná Chamego dá pra todo mundo, sabe? Que beleza, hein? Eu acho que não tem ambiguidade nenhuma. É. Sério, cara, é genial a propaganda do Guaraná Chamego. Eu nunca vou esquecer também, cara, de um Guaraná que vendia lá em Taubaté. Chamava Cuba Cola, e a embalagem dele é uma bandeira dos Estados Unidos. Nossa, que intertextualidade bonita, né? Não, eu achei legal, quem foi o sociólogo que criou isso aí? Que sarcasmo, né? Era o mapa, juro, era o mapa dos Estados Unidos com a bandeira dos Estados Unidos pintada no mapa, chamava Cuba Cola. Genial. É que o cara já tinha feito o layout da embalagem, no Word lá, o cara não queria fazer de novo, né? No Paint. E daí o cara foi tentar registrar, sei lá... American Cola e já tinha registrado uma porra assim, e daí o cara registrou Cuba Cola, velho. Aliás, se você me permite, quem fazia comércio bom era a sua família, hein, Arthur? Porra, rapaz. Falando em comércio. Eu acho que você devia compartilhar com a gente, Arthur, a história do seu avô vendendo cavalo, cara, já que a gente tá falando de comércio. Eu não falei essa ainda no PuxaCast? Não, não contou essa. Pô, então vamos lá, essa é clássica. Nossa, nossa, fala aí. São tantas milhões de vezes que, a gente, que eu já contei essa história, mas vamos lá. Mas não compartilhamos com o público do Puxa. Não é todo dia que você encontra alguém que é procurado por estelionato entre os ciganos, né? Exato. O que acontece? O meu vô Guido, pai do meu querido pai, meu falecido pai, ele, assim, muitos anos atrás, tinha baixado lá em Itápolis, onde eu nasci, que é onde moram os malaspinas em sua maioria, tinha baixado um grupo de ciganos lá, né? Sabe como é cigano? Vai lá, fica alguns meses na cidade, lá, engana um monte de gente e vai embora, né? É processo, né? Então, e daí os ciganos, na hora que foram embora, eles saíram meio que pela cidade pra ver se as pessoas tinham cavalo pra vender, né? Porque eles tinham bastante carga pra levar e tal, e precisavam de cavalos novos. Daí o meu vô Guido tinha uns pangaré velho lá, e o que ele fez? Ele queria vender pros ciganos, só que os ciganos iam comprar o cavalo velho, né? Cavalo tudo com os pelos brancos já, né? Ele pegou e pintou os cavalos. Tinta. Pra parecer que tava novinho. Eu não me canso de ouvir essa história. Daí os ciganos compraram os cavalos, né? E foram embora. O cara passou o tablete Santo Antônio na cara dos cavalos, velho. Basicamente foi isso que ele fez. Passou um nuguete, né? Aquele que você passa sapato. Nuguete, exato. Eu acho que o tablete Santo Antônio tá mais próximo da realidade. O que aconteceu? Daí que aconteceu? Ora, os ciganos foram embora com os cavalos, então, na hora que eles chegaram ali na entrada de Nova América é um distrito de Itápolis. E é meio que como se fosse a saída da cidade, né? Na hora que eles chegaram lá, caiu uma chuva. E a chuva lavou o pelo dos cavalos e revelou a verdade. Daí os ciganos voltaram, obviamente, pra matar o meu avô. Que passou alguns meses foragido, entendeu? Pra poder manter a sua vida, né? Pra poder continuar a linhagem, né? Essa linhagem do Malaspina. Você sabe que você tava falando de fila preferencial? Eu esqueci de contar uma coisa. Eu fui no correio ontem pra botar a carta pra reset pro contrato, né? Vocês já perceberam que a coisa mais difícil de fazer no correio hoje em dia é enviar uma carta? É praticamente impossível, né? Não tem como. É trash. Primeiro porque a maioria dos caixas do correio fazem qualquer coisa menos... Receber carta. Receber carta, né? Não, é engraçado, cara. O correio funciona por senha, né? Aí tem assim, A, Sedex. B, Banco Postal. C, Atendimento Preferencial. D, Outro Serviço. Qualquer outra coisa. É. Sexo oral. Pão na chapa, né? Não, daí você chega lá, tipo, você quer o quê? Eu quero enviar uma carta. Uma carta? Puta merda. Como assim? Ela olha meio que olha pra você, porra, você não tem e-mail, seu animal? Né? Exatamente. O quê? Carta? Como faz? Espera, deixa eu ligar, fala com o gerente, peraí. Ou ele tá querendo enviar uma carta. Eu vou desenhar um selo aqui pra você, peraí. Ela faz uma casinha assim na sua carta. Não, pior se o seu gerente vira e fala, ô, você tá esquecendo de pôr um selo. Ela, selo? Selo? Como assim selo? Ah, manda pro Sedex, vai. Só sei fazer Sedex. Só sei fazer Sedex, é isso mesmo. Põe a sua carta dentro de um pacote e manda pro Sedex. Sério, cara, tipo, você vai na escala de preferências da fila, é a última. Tipo, carta pro correio hoje em dia é um Sedex mais barato e sem o produto. Né? É, pois é, exatamente. É o espaço que sobra na bolsa do carteiro, é pra carta, entendeu? Por isso que é a última a chegar, esse tipo de coisa. É, eu tava lembrando também hoje pra falar no Puxa sobre mau atendimento, né? Quando você teve aqui, Arthur? Foi no começo de janeiro. Começo de janeiro. O Arthur tava aqui na minha casa, né? Aí a gente foi comer no sábado à noite. A gente foi num bar maldito. Bota, foi triste pra caramba, velho. Por meio que a gente chegou lá, dava pra ver que a garçonete não queria a gente lá. Tipo... Típico. Ela, típico daqui. Ela queria que a gente não estivesse lá, né? You're not welcome. É, pior que, pra quem não conhece a Araquara, pessoal, a Araquara é o lugar onde os comerciantes não gostam de clientes. Não parece que eles fazem você se sentir como se você estivesse fazendo um favor pra eles de comprar. Tipo assim, moço, me vende uma coisa, pelo amor de Deus. Ele, tá bom, vai. No final, você não entende porque você tá passando nas lojas e o pessoal tá ajoelhado pedindo o produto, né? É por isso, é assim, normal. Não, daí eu lembro que a gente pediu, né? Tipo, era um lugar que vendia açaí, né? Aí eu falei, ah, eu vou pedir esse lanche aqui, né? A mulher olhou pra mim, anotou o pedido, foi pra cozinha, voltou, pediu o cardápio de volta pra outra mesa, tipo, só tinha eu, o Arthur e mais uma pessoa. Ela pediu o cardápio pra outra mesa. Deu 10 minutos, ela voltou e falou o seguinte, moço, você vai ter que mudar de pedido porque não tem pão. Vamos repetir isso de novo, por favor. Eu pedi um lanche e ela disse que não podia, porque não tinha tem pão. Como que pode o negócio? Que beleza, hein? Eu lembro, cara, uma vez quando eu fui mudar, né? Eu até tava vendo de morar com você, né, Arthur? Ia morar eu, você e o Thiago, você lembra? É, também. A gente foi numa imobiliária, a gente foi olhar uma casa, a mulher falou assim, olha, o proprietário da casa falou que não quer nem casal com criança, nem idoso, nem animal, nem universitário. Nem leprosos. Isso é uma ordem de importância, tá, gente? E nem é judeus, né? Universitários e leprosos estão excluídos. Não, eu fico pensando, se você não for um casal com criança, se você não for um velho, você é o quê, caramba? Sobrou alguma coisa pra você ser? Sobrou nada, né, cara? Sobrou nada, nada. Eles alugam só pra freiras, né? Não, é engraçado porque eles alugam pra casal, mas não pra casal com criança. Então se você, sei lá, vai lá naquela casa, faz contrato de um ano, sua mulher engravida... Rua? Não, mas pô, você vai ter que pagar a multa ainda, né? Olha de despejo pra você. Bom, vamos lá pros comentários, vai. Bom, eu coloquei os comentários aqui em ordem cronológica. A gente tem, sei lá quantos comentários... A gente começa com um comentário do Olavo. O Olavo é seu amigo, Arthur. Sim, o Olavo é um amigo meu da internet, lá do antigo Fórum Farra. Lá o pessoal talvez que frequentava o Farra vai conhecer ele como Questão. Questão, muito bem. Oi. Olavo escreveu o seguinte. Puxa, estou emocionado. Sempre um podcast legal. Tem uma coisa que eu sempre quis fazer, já que sou fanboy... Puxa, mande um abraço aí pra minha mãe, meu pai e minha irmã. Um grande puxa abraço pra todos vocês. Bom, mandando um abraço, né? Abraço pra você e pra sua família, Olavo. Pra todo mundo que for da sua família, Olavo. Ah, que... Um efusivo abraço pra todo mundo aí. Pra todo mundo que for da sua família, cara. Que for da sua família. Em especial pra essa sua irmã, se ela for maior de idade. Isso, se não é de a gente dita. Se não, finge que não disse isso, hein? Bom, o segundo comentário aqui é do... Mas cara nunca comentou, hein? É do Tarcísio. O Tarcísio falou o seguinte... Só Meira? Tá faltando... Não, não é o Meira, não. Nem o filho. Nem o filho, tá. Só tá faltando melhorar o som dos microfones, porque o conteúdo está ótimo. Não, esse a gente resolveu o problema do microfone, do conteúdo não. Bom, vamos lá. Tem também aqui o comentário do Yuri. O Yuri disse o seguinte... Parabéns, puxa, muito bom o podcast. O único áudio que deixou a desejar foi o do Arthur. Ah. O Arthur é o Judas dos comentários. Oh, meu Deus. Mas, de qualquer forma, foi muito bom. Tenho que parabenizar vocês por lembrar de tanta coisa que tinha esquecido no fundo da minha alma. Se não me engano, o filme O Bug do Milênio é A Armadilha com Sean Connery e Catherine Zeta-Jones. Sabe que eu nunca vi esse filme? Também não. Tem uma cena dela levantando a bunda pra desviar de um laser, é o que eu consigo lembrar. E aí ele fala do Armadilha. Chamem mais a Juliana e a Gabriel, ela é muito fofa. Obrigado por criticar as adolescentes, eu me senti diferenciado da maioria. Até porque sou um paga-pau de cult. Não, ele não falou isso. Ele falou que ele é paga-pau de cult. Ele falou até porque sou um adolescente, entre parênteses, pago de cult. É, tá bom. Anyway, parabéns. Aí a Juliana agradeceu ele aqui. A Juliana deve estar descansando das suas 40 aulas no estado agora. É, pra sobreviver à carga violenta. Ela está aqui com a gente. Vamos lá, depois tem um comentário do Jean. Jean fala o seguinte, cara, 4 podcasts e mesmo com vocês começando na edição, acho não, tenha certeza, a gente tá começando na edição. E vocês têm muito plural aí, cara. Que é só o Vini quem edita essa josa. Ele que é o coitado que sofre pra tirar as bobagens que a gente fala. Ah, que bom, porque agora é o coitado que sofre, né? Tem hora que é o editor, ou o censor maldito, né? Também. Ah, depende das circunstâncias, né? Agora que você tá no R7, a gente pode até elogiar um pouco mais, né? Agora ele diz o seguinte, já virei fã de vocês. Agora para o alto e avante, aumenta até dezembro de 2012, né? Porque o mundo vai acabar, vamos aproveitar. Verdade, o mundo vai acabar. Não, gente, o Vini já desmistificou isso, é só o disco novo do Latino. Exatamente. Bom, então o comentário da Juliana aqui dizendo, meninos, muito obrigado por me convidarem para complementar essa edição do PuxaCast, que é realmente lisonjeado e me diverti. Nós que agradecemos, Juliano. É, participe claro. Mais. Você virá mais vezes assim que você conseguir um espacinho no seu HTPC na escola pública. Bom, e aí também tem o comentário do Rafael. O Rafael escreve pra gente, né? Denúncia: o Vinícius vinha me convidando para participar da sessão do PuxaCast, mas disse que para isso teria que mandar uma foto sensual minha para seu e-mail, para avaliação. Fiquei muito triste e decepcionado, pois minha câmera estava quebrada. Vi, aguarde e irei caprichar para você numa próxima oportunidade. O Rafael estudou comigo há muito tempo atrás. Bom, e aí, mais para baixo, a gente tem um comentário da nossa Maria Blogueiro favorita. A Michelle, é a nossa Maria Blogueira. Ela é a Alessandra. A Alessandra não escuta o podcast da gente, mas a Michelle escuta. Que vergonha, Alessandra, que vergonha. É, então, a Alessandra até adicionou lá. Alessandra, não se incomode, não fique envergonhada. Eu também não escuto, mas não tem problema nenhum. Eu achei que você não enxergava. É verdade, capa. Nossa, tá fudido, hein, cara. Você não escuta e não enxerga. Puta, pelo menos você não é corintiano, né? É, essa vovó. Que sacanagem, que sacanagem. Podia ser pior. A Michelle fez o seguinte: a Xuxa tá pra vocês, assim como o Supla tava pro Marcos Mion. Então vai virar praxe colocá-la em todos os episódios. Arthur, você quer falar alguma coisa sobre a Xuxa que eu possa publicar? Claro, a verdade é. Bom, poxa, Malaspina, vai pedir uma faquinha no Puxa pra comprar um microfone pra você. O problema não era o microfone. Adorei a participação da Juliana. Ter lembrado do filme do 007 foi melhor. Pode voltar mais vezes. Tem bons argumentos e bom humor. Ju, muito obrigado por ter lido meu comentário. Sobre o bug do Milênio, lembro o tanto de propaganda que tinha falando que o mundo ia dar pala. Aqui eu lembro, acho que era propaganda de um banco. Era um cara fotografando o saldo antes dele entrar no horário da virada e tinha X dinheiro. Quando vira e ele acessa novamente, tinha tipo X vezes X dinheiro. Realmente, Matrix não ter continuação é muito bom, né? Sobre música do fim do mundo, como vocês não lembram daquela nova, O Fim do Mundo, que tinha uma música assim, O que você faria se o mundo fosse acabar? É do Paulinho Mosca. Paulo Mosca, é. E teve uma novela, né? E essa música não é nova nem a pau, essa música é de 90 e pouco, é que ela foi tema de uma novela mais pra frente. Bom, vamos continuar por aqui. Ela fala o seguinte, que ela gosta do podcast mensal, eu também. Não, eu acho que quinzenal seria melhor, já falei isso na outra edição, mas tudo bem. Não sou eu que edito, eu não palpito porra nenhuma. Então você vai editar no seu HTPC, cara. Pô, você vai ter esse ano o HTPC também, caralho. Eu tô tendo, cara, eu tive dois hoje, fiz porra nenhuma, queria que o chefe não me escute, mas... Esse ano eu tenho três. Eu tenho quatro. Tá ganhando. Também você dá 48 aulas? Eu fiquei lendo a Folha de São Paulo hoje. Vitor. Oi. Você Oi. Sabe o que é HTPC? Sei, mas só pra saber. Assim como é hora de é a sigla pra hora de trabalho de palhaço coletivo. Exato. Ah, entendi. Não, pro pessoal que não conhece, HTPC significa hora pra troca e permuta de cosmético. é quando rola a revistinha da Avon. É. Perfeito. É isso que é HTPC, pra quem não sabe. Porque quem não dá aula na escola pública quer dizer isso. Hora de troca de permuta de cosméticos. O pessoal lá na minha escola apelidou de HTP Creu, porque sempre quando rola as comidas de cu é no HTPC, cara. Ela é. Bom, então acho que gosto do podcast mensal. Acho que é melhor que sair quinzenal e vocês podem se preocupar mais com o conteúdo que vão trazer. Que conteúdo? Que conteúdo? Nossa, a gente se preocupou tanto com o conteúdo dessa vez que o Vinícius me avisou quando que a gente ia gravar. Isso, boa! Então, uma pauta bem estruturada. Muito, extremamente. É maravilhosa. Eu não sabia o que eu ia dizer. Praticamente um script pro programa. Isso. Hoje foi tudo cronometrado, hein? Oh. Depois ela põe dois PS. PS1, quero ver como vai ficar no cast se vocês lerem esse comentário. Vai ficar gigante. Não tem problema que você merece, Michel. É, porque você é a nossa Maria Blogueira. Você é a nossa Maria Blogueira, então você merece. E o PS2, Johnny Cash é vida. Por isso que ele é a nossa Maria Blogueira. Bom, aí tem mais dois comentários aqui. Tem um do Renato. O Renato Garcia sempre comentava. Agora ele tá com uma foto, nós sabemos quem é ele agora. Nossa, como sou mal educado. Fala, Fábio. Não, é verdade. Agora dá pra saber quem é ele. É. Nem lembrei de agradecer a vocês. Eu não sou fã de podcast, mas quando encontro algum bom, eu tenho que ouvir desde o primeiro pra conhecer e me ambientar. Sem isso, algumas pedras não fazem sentido, por exemplo. Enfim, adoro esse podcast que eu ouvi desde o primeiro. Vocês fizeram o primeiro, melhoraram a cada episódio. Estão maneirando as piadas sobre celebridades, porque um processo pode acabar com esse podcast que é ótimo. Aí o Arthur puxou um comentário aqui. É, não estamos manegando muito, não. O Vinícius que corta. Vamos lá, ele tá dizendo aqui também, já estão aparecendo convidados. É, a gente já tá pagando algumas pessoas pra vir falar com a gente. Pão na chapa, né, Vini? Estou esperando o convite para votar no seu podcast em algum concurso. É, tipo, o pior podcast da internet. O pior, né? O pior. Depois disso, só falta colocar o podcast de vocês no iTunes. Já e aí está. Vem a boa notícia. Já está no iTunes! Aliás, Renato Garcia, já está desde esse episódio que você comentou. Você não prestou atenção. Você não é Maria Blogueiro. Agora até eu vou começar a escutar o Puxa. Está no iTunes. Eu gostei muito da última frase do comentário dele. Leia pra mim do jeito que está. SIC, por favor. Sim. Foi um erro de digitação, tá? Vocês já decidiram a puta dos próximos podcasts? Será o capa. Será o capa, nós vamos. É isso. Bom, e aí pra terminar, tem um comentário da Mel Nascimento que diz: ótimo cast, a primeira vez que escuto e achei bem interessante. O blog é muito engraçado também. Bem, vocês ainda precisam melhorar o mic de alguns. Ei, Arthur, hein? Eu sou o Arthur, também chamado de Alguns. Alguns. Realmente acredito que essas versões de música são um indício forte do fim do mundo. Teoricamente, se você fizer uma versão e mudar um pouco o ritmo, não é necessário pagar direitos autorais, nem pedir permissão, nada. Ou seja, ainda virão muitas versões esdrúxulas por aí. Bom, vamos puxar cachorro por hoje? Bom, pra terminar então, pessoal, a gente agradece a todo mundo que tá ouvindo o PuxaCast. Mudanças chegando no Puxa com o nosso acordo com a R7, mas nada que molde o Puxa de verdade, tá? A gente vai ganhar uma barrinha do R7 lá em cima. Quem sabe um dinheirinho que não vai ser nada. E eu encerro esse podcast perguntando o seguinte, pro meu amigo Vitor Caparica. Eu quero saber o seguinte, Vitor. Você falou que a casa onde você mora é sua, que o terreno é seu. Mas deixa eu te perguntar, quem tem terra aí não sou eu? Não, tá bom, eu não... essa foi boa, eu não vou revidar. Se ganhar, deixa eu te perguntar uma coisa também. O cara veio armado, meu Deus, vai ser como? Eu pronto pra guerra. Ele pesquisou, cara. Capa, porque como vai ter a barrinha do R7 lá em cima, é uma barrinha especial, entendeu? Então ele vai dar o combo agora. Vai encher a barra pra dar o especial. Deixa eu perguntar também, você falou que você vai viajar, cara, que você queria minha mala emprestada, você ainda quer uma mala, cara? Na hora que você quiser uma mala, você só me fala, viu? Tá bom. Inclusive, pra quem não sabe, pessoal, o Capa é o cara que tá sempre me ajudando, né? Ele sabe que eu tenho alergia à lactose, então ele tá sempre tirando leite da minha frente. Bom, galera, a gente fica por aqui. Um abraço pra todo mundo. Puxa cachorra, puxa cast, volta semana que vem. Semana que vem nada, mês que vem. É uma promessa. Promessa, hein? Mês que vem. A próxima participação, a vingança é minha. Valeu, gente. Estuda aí, cara. Estuda aí. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Tchau.